uma música que todo mundo gosta, que vai no show, que compra o CD e ao mesmo tempo continuar passando as mesmas mensagens do hip hop? É sinceridade, extremamente, tá ligado? Eu faço meu som extremamente sincero, entendeu? Mas você acha, por exemplo, que o hip hop tem que ser um gênero tão comercial quanto o forró daqui? Todo mundo comprar CD, fazer claro, show, mas sem perder, gostar. Mas sem perder a rua. Mas você mistura rap e hip hop, vocês misturam com o quê? Com brega, com música latina, entendeu? Com samba, entendeu? A gente tem uma musicalidade muito rica no nosso país. O Costa Costa trabalha a partir desse ponto, entendeu?